casa que estou. Estou a morrer de saudade dos beijos do meu amor. Estou maluco, apaixonado, sei que estou. Estou a morrer de saudade dos beijos do meu amor. Esta saudade aos poucos me está matando. Meu amor, estou voltando, estou louco para te ver. Quando chegar, quero ficar nos teus braços. Meu coração em pedaços, com saudades de te ver. Eu estou maluco, apaixonado, sei que estou. Estou a morrer de saudade dos beijos do meu amor. Eu estou maluco, apaixonado, sei que estou. Estou a morrer de saudade dos beijos do meu amor. Apaixonado, sei que estou. Estou a morrer de saudade dos beijos do meu amor. Estou maluco, apaixonado, sei que estou. Estou a morrer de saudade dos beijos do meu amor. Estou a sentir que estás toda perfumada. A tua pele bronzeada me faz enlouquecer. E em teus braços vai ser só felicidade. Vou matar tantas saudades que tenho de te não ver. Eu estou maluco, apaixonado, sei que estou. Estou a morrer de saudade dos beijos do meu amor. Eu estou maluco, apaixonado, sei que estou. Estou a morrer de saudade dos beijos do meu amor. Olá, ora então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos sexta-feira, 2 de junho. Já estamos no mês de junho, isto passa a voar. E então, 2 de junho de 2023, e vocês estão com o animador Lourenço, das 9 até ao meio-dia, com mais uma emissão que tem por título O Fim de Semana à Porta. Espero que vocês tivessem passado uma boa semana, e quanto à nossa meteoria, estamos com 9 graus, com 9 graus a 20, 22 durante o dia, que ontem teve um dia muito, muito quente, teve 30 graus ontem. Então estarei aqui com vocês até ao meio-dia, e para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho, para quem anda nas estradas também um ótimo dia, que tenham muito cuidado e muita atenção, e vamos então continuar com as nossas músicas. E se você quiser ficar à escuta da Rádio Arcanciel ou pedir uma música, só tenha a fazer o 02-38-43-48-00 e a gente passará a música que você pretender ouvir. Então, uma ótima manhã de sexta-feira, tudo bom, e fiquem à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. E continuamos já com a nossa Agatha. E continuamos com Agatha amanhã. A meu lado não queres. E amanhã é outro dia, já é sábado, não é? Então fiquem bem à escuta da nossa rádio, da Rádio Arcanciel 96.2. A juventude que já não tens, só te iludes, mas tudo bem. Estou aqui para tu. semana, vou-lhe dar duas. Eu quero dar uma folga à empregada, pobre coitada, não tem nenhuma. Há mais de 20 anos, minha mulher já está cansada. Eu pus anúncio no jornal e contratei uma empregada. E logo apareceu uma bela rapariga. Não tinha onde viver em nossa casa de guarida. E está sempre a trabalhar. Uma folga tem, mas como manda a lei, oh meu amor, eu quero dar uma folga à empregada, e para a semana vou-lhe dar duas. Eu quero dar uma folga à empregada, pobre coitada, não tem nenhuma. Eu quero dar uma folga à empregada, e para a semana vou-lhe dar duas. Eu quero dar uma folga. Las Palmas. Põe a mão direita bem lá no ar. A seguir a esquerda fazendo par. Depois junta as duas no mesmo tom. Vamos. Faz este som. Este sonido. Faz este som. E segue a batida do teu coração. dia a sua costura. Quando a agulha partia, ela pedia 15 mil. Enfia a linha na agulha, que eu não dou por aquilo. Enfia a linha na agulha que eu quero costurar. Vou te lamber a linha para mais fácil entrar. Enfia a linha na agulha que eu quero costurar. Vou te lamber a linha para mais fácil entrar. Quand la connexion internet de ma boîte a planté, mon routeur 4G s'est déclenché automatiquement et je suis resté en contact avec. Sapa devagarinho, e a sapa dizer ao sapo.

10 horas menos um quarto, e então estou a passar esta bela canção das mães, que será domingo. Então, para todas as mães, um ótimo dia e boas festas para elas todas, domingo que vem, se Deus quiser. fazer. Fiquei muito envergonhado. Nessa altura eu queria ser um bacalhau demorado, sorridente e bem disposto. Lá subia seca acima, com uns vermelhões no rosto e vergonha da Luísa. Para pima, pima, pima, talha, talha, com o pau. Para pima, pima, pima, talha, talha, é carapau. Para pima, pima, pima, talha, talha, com o pau. Para pima, pima, pima, talha, talha, é carapau. Calhau de molho, já pronto a esfiapar. O mesmo rosto, o mesmo prato, mesmo ali à sombrinha. Aquilo foi um regalo. Comemos até a espinha. Para pimba, pimba, pimba, talha-lhe com o pau. Para pimba, pimba, pimba, talha-lhe carapau. Para pimba, pimba, pimba, talha-lhe com o pau. Para pimba, pimba, pimba, talha-lhe. Quando cheguei junto dela, eu nem queria acreditar. Tinha o bacalhau de molho, já pronto a esfiapar. Mesmo prato, mesmo ali à sombrinha, aquilo foi um regalo. Comemos até à espinha. Para pimba, pimba, pimba, dá-lhe, dá-lhe com o pau. Para pimba, pimba, pimba, dá-lhe, dá-lhe, é carapau. Para pimba, pimba, pimba, dá-lhe, dá-lhe com o pau. Para pimba, pimba, pimba, dá-lhe, dá-lhe, é carapau. Apenas embalar na ilusão. horas e 54 minutos aqui nas ondas da Rádio Arcancel 96.2. Estamos à escuta de Fernando Santana, Não Vou Chorar. Não vou chorar, lembrando tudo o que entre nós aconteceu. E agora que esse teu amor por mim morreu, deixo uma pena sem embalar na ilusão. Eu vou chorar. Ora, e continuamos então com Alexandre Alex, Ciganinha Dona dos Meus Olhos. mergulhas em água. Quando o seu grande amor acaba e tudo fica na escuridão. Quem não fica a morrer por dentro, a querer o fim deste momento e não aceita a solidão. E quem não chora quando é o fim, é como se o céu caísse sobre nós. Quem não chora não ama assim, está perdido entre o antes e o depois. Pobre coração, quando acaba um grande amor, fica esta dor no peito, de uma bem e solidão. Quando acaba, oh, oh. Quando acaba, e quem não chora, quando é o fim, é como se o céu caísse. Mas não tinha mais ninguém para poder falar. Ele está a chorar por dentro. Sim, eu sei. Eu sinto mesmo, mas tudo tem um fim. Quando acaba um grande amor, fica apenas a saudade deste pobre coração. Quando acaba um grande amor, fica esta dor no peito. Aqui na zona da Rádio Arco-Íris, vocês estão à escuta do conjunto típico de Irmãos Leais. Yeah. quem cedo começa a amar, cedo começa a sofrer. Eu jurei para nunca mais dizer adeus a ninguém. Quem parte, parte chorando. Quem fica, chora. Amigo do dia e amando da noite. do meu coração. Caminha descalço, que sonha bem alto, com pernas e outro no chão. Obrigado, gente. Obrigado. Sigo cantando, brilhando os caminhos, com cheiro de terra, molhado no chão. Amigo do dia e amante da noite, é este o meu coração. Paixão que me queima, pois não podia jurar. E mas não disse que matava, a paixão que me queimava, pois não podia jurar. Ando meses sem te ver, e tu não podes dizer que eu faltei ao juramento. Sei que desde que abalei não me sais do pensamento. Da tua vida não sei. Só sei que desde que abalei não me sais do pensamento. E às vezes quando a saudade pode mais do que a vontade, noite alta, noite morta, furtiva, meia morte, meia viva, passa-me do à tua porta. Como uma sombra furtiva, meia morte, meia viva, passa-me do à tua porta. Pelo barulho ela está chegando. É a minha sogra. Enganou-me direitinho, me chamando de filhinho, meu querido, meu amor. No começo acreditei. 10 horas e 15 minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arcanciel com emissão tem pelo título Fim de Semana à Porta. Então estamos à escuta do Banda Lusa, Quero Bem a Minha Sogra. Um filme de terror. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, que escabele e jararaca, ou qualquer tipo de cobra, trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, quero ela sem se intrometer. Eu quero sim, se tu achas que é coitada, tão bem ela é importada, presente para ti. Este é o hino de todos os reis de Portugal. Sim, porque eu quero bem a minha sogra. Ralho com as crianças, me critica sempre a mansa, me chamando de animal. Animal! Se eu ralho com a mulher, mete a boca, mete os pés. Minha filha casou mal. Não aguento este tormento, afinal dou um sustento para a mijara do meu lar. Abro o olho, meu irmão, que feliz foi o Adão, sem sogra para incomodar. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, quero ela bem longe de mim.

the bone. Ora, 10 horas e 47 minutos e estamos quase a chegar à última hora da nossa emissão do fim de semana à porta. Ora, então tenho aqui uma música pedida que é da parte de Eduardo Teixeira para todos os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que o conhecem, não esquecendo António Lourenço e todos os amigos que entram no café na Madalena no domingos. E também não esquecendo o animador. Então, de minha parte, meu muito obrigado e desejo-lhe um ótimo dia, um bom fim de semana. Então, vou passar-lhe aqui uma canção que tem por título De Beber Não Posso Deixar. Então, se não pode deixar, então que beba, mas com moderação. Então, para ele um ótimo dia e para todos que me conhecem tão bem. Então, vamos ouvir esta bela canção. Então são 10 horas e 55 minutos aqui nas ondas da Rádio Arco-Íris e estamos à escuta de Beber Não Posso Deixar, que foi pedido da parte de Eduardo Teixeira para toda a sua família, para todos os seus amigos e estão esquecendo António Lourenço e então também o animador. E a seguir vamos ficar com Hugo Manuel, Hugo Manuel que estará cá no Tamariz no sábado próximo, se Deus quiser, amanhã. Amanhã ele estará cá no Tamariz, que farão uma noitada. Então vamos ficar à escuta e depois vou passar uma página do povo e a seguir viraremos então com as nossas belas músicas. Estamos à escuta de Hugo Manuel, Se Um Dia Não Puder Cantar. E tivemos um pequenininho problema aqui derivado à outra canção, mas tudo está bem. Então, boa escuta e uma ótima manhã. E se um dia a voz me faltar, meu coração deixa de bater. Se um dia não puder cantar, primeiro amor que comigo nasceu, a magia pela qual me apaixonei. Contar histórias através das minhas canções foi tudo o que eu sonhei. Algumas falam da dor de perder o amor, outras na alegria de o conquistar. Falam na saudade de poder valor, de voltar a abraçar. Se um dia não puder cantar o que a alma tiver para dizer,

Nelson, tu ora, gostaste? 11 horas e... Ora, 11 horas e 10 minutos aqui nas ondas da Rádio Arco-Íris. Então eu vou passar um disco pedido que é da parte de Maria Margarida, não é Maria, Margarida Valente, para o seu marido Adriano Rocha, e que lhe deseja um ótimo dia, tudo bom e muita saúde, e que ele trabalha. E ora então, e para todos também. E vou passar aqui uma canção que ela pediu, Jerusalém, Berta Cunha, em português. Espero que seja esta que ela goste. Então, vamos ouvir esta linda canção. Também, oh, eu me amo, eu sei, oh, eu me amo.

gente tá. 11 horas e 20 minutos e tivemos à escuta então do Graciano Sagra aqui no meu cantinho, que foi pedido da parte da Ser a Esperança para todos os doentinhos e não esquecendo o Ser Irmão de Agostinho Monteiro. Ora, então vamos continuar e vou continuar com esta bela música também, Duas Rosas, e estas Duas Rosas é para todas as pessoas que estão à escuta da minha missão desta semana, desta manhã de sexta-feira, 2 de junho de 2023, e para todas as mães que domingo é o dia delas. Então, esta música é para vocês todos, dedicada de mim mesmo. Dei uma rosa à minha filha, ela quis mais e dei-lhe duas seguidas. A sua seca logo passou, benditas rosas que salvaram o nosso amor. Dei-lhe duas seguidas, e a sanga passou. Dei-lhe duas seguidas, e ela perdoou. Dei-lhe duas seguidas, e com duas rosas até amor me chamou. Dei-lhe duas seguidas, e a sanga passou. Dei-lhe duas seguidas, e ela perdoou. Dei-lhe duas seguidas, benditas rosas que salvaram. Mais para desculpar e esquecer. Eu por amor voltei lá fora ao jardim, colhi outro e assim fiz o que tinha que fazer. Dei-lhe duas seguidas e a zanga passou. Dei-lhe duas seguidas e ela perdoou. Dei-lhe duas seguidas e com duas rosas até amor me chamou. Dei-lhe duas seguidas e a zanga passou. Dei-lhe duas seguidas e ela perdoou. Benditas rosas que salvaram nosso amor. Dei uma rosa à minha vida, ela quis mais e dei-lhe duas seguidas. A sua seca logo passou, benditas rosas que salvaram nosso amor. Dei-lhe duas seguidas e a sanga passou. Até amor me chamou. Dei-lhe duas seguidas e a sanga passou. Dei-lhe duas seguidas e ela perdoou. Dei-lhe duas seguidas, benditas rosas que salvaram nosso amor. Ora, então vimos de escutar Duas Rosas e vamos continuar com a nossa emissão, e são 11h30 aqui nos estúdios da Rádio Arcancial 96.2. E tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte da nossa Glória, a Glória, a música da Glória, que ela está cá todas as quartas-feiras, das 14 às 16. Então, ela pediu-me uma música do Marco Paulo

para fora. Santa Maria, ora então, e vimos de ouvir Marco Paulo Santa Maria, e eu te agradeço que foi pedido da parte da Glória, a nossa animatriz, das quartas-feiras das 14 às 16. Ora, então eu vou continuar com mais uma dedicatória que tenho aqui, que é da parte de César Henriques. César Henriques, que é o nosso colega de Caçadores, e então eu vou passar aqui uma canção do Caçador, que tem por título É o Caçador, e também não esquecendo o Seu Fernando Monteiro, o Seu José Anastácio e o Seu Francisco Correia, e para mim mesmo também, e eu desejo-lhe um ótimo dia, tudo de bom, e então vamos ouvir esta bela canção, Eu Sou o Caçador. Ora, então, e vimos de ouvir o Caçador, que foi pedido da parte do Sr. César Henrique para todos os seus colegas de caça. E vamos continuar com mais uma dedicatória, que é da parte do Sr. Gelmeiro, Gelmiro Brasileiro. E então, para o Sr. Alberto Chotogás e Alexandre. E então, ele pediu para passarem o Saúl, o bacalhau quer alho. E hoje começa esta feira. Há muitos que o comem, não é? Então, bom apetite, um ótimo dia e tudo de bom. É o que eu desejo. Vamos ouvir então o bacalhau quer alho. Ai, que cheirinho gostoso! sempre à beira-mar, banho sempre à beira-mar. Trago aqui estas colinhas, trago aqui estas colinhas, para amanhã o seu jantar. Horas e 45 minutos e estamos quase a chegar à nossa reta final da emissão, que tem pelo título Fim de Semana à Porta. E estamos à escuta do Bailinho da Madeira. E então vamos ficar com Tony Carreira, Tu Levaste a Minha Vida. Tu levaste a minha vida, vontade de viver. Só deixaste no meu peito um pobre coração desfeito, que não sabe mais bater. Tu levaste a minha alma, só meu corpo está aqui. Tudo o resto foi contigo, e hoje tento e não consigo sequer mandar em mim. Quero voltar a amar, quero deixar de andar assim tão à deriva. E a essência do meu ser, só deixaste no meu fundo uma dor maior que o mundo, que não para de doer. Tu levaste a minha alma, meu corpo está aqui. Tudo o resto foi contigo, hoje tento e não consigo sequer mandar em mim.

toda a vida. E a Deus mais nada pedirei. Querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sou. Ora, então é com esta bela canção que eu acabo a minha missão, que tem por título O Fim de Semana à Porta. Então espero que fosse do vosso agrado e já desejo a todos um muito obrigado a todos que estiveram à escuta da minha missão deste fim de semana à porta. E então para todas as mães, domingo, que passem um bom domingo e muito feliz, que será o Dia das Mães. Então vou passar aqui uma página pub e depois vou-vos deixar com RTP Internacional. La FM en couleur. Vou-vos deixar com a RDP Internacional e desejo-vos um ótimo fim de dia, um bom fim de semana e até terça-feira, se Deus quiser, com mais uma emissão com as manhãs românticas. Então, bom fim de semana, bom apetite a todos e muita saúde para todos, é o que eu desejo. Tchau, tchau. Sossegado. Internacional. Longe da vista, perto do coração. Segundos de Ciência é uma produção conjunta Antena 1, ITQB e FCSH da Universidade Nova de Lisboa. 11 da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas nos Açores. Temas em destaque nesta edição. Falta de meios.